floresce muito além dos portões desse lugar. Conhecemos tantas coisas que nos entristecem, e guardá-las não fará ninguém feliz. A cantar muito além do teu jardim, a vida vai recomeçar. Você crie coragem para abrir os portões dessa prisão. E eu te espero aqui fora pra ver o sol nascer.